520 Aracaju, formação em curso e a Delta, só um instante para qual já temos a aprovação. Afirmativo. Afirmativo. Voo Aracaju, nível de voo 190190. Decolando pista 10, mantém a reta decolagem, cruzando 2000 pés ou a terceira milha após a curva pela esquerda, cumprindo o perfil da subida Tucajama, Pajão Caju. Controle 11935, acione o código 5144. Autorizado Aracaju, 90, decolada 10, mantenha perfil, mantenha proa 2000 ou 3000, curva esquerda na Puca, Jambu Caju. 1905, controle 5144, transponha 350. Correto, tá 3520, portão 3, champanhe pro espectro, né? Pode ir. Thank you. 0 na Conde. 3530, contato radar, suba para o nível 190, direto Conde. Direto Conde, 3520. Sound of Salvador, é o Sam Mike X-Ray Fox. Sam Mike X-Ray Fox, prossiga. X-Ray Fox, na posição 12, parte 1. Posição de autorização para a posição 12, parte 1. Tio, até autorizado a posição 12, poste o termo. Obrigado. Boa, número 73, posição 9, estamos aqui na posição de casa. O Mike X-Ray está aguardando o reboque? Ok, Mike X-Ray está aguardando o reboque. Mike X-Ray, firmou o gol 1-1-73 autorizado para os pés do Champagne. Sim, número 3520. Consiga. Possibilidade de manter o nível 170. Pesado 70. Pesado 70, vai manter 270. Como é que o seu foco, sua posição é a portão 1 e que é para remoto, é isso? Estamos na posição 2, queremos ir para a posição 12 do parte 1. Gente, só aguarde, então, só em 7 milhas. Com 182 a bordo, autonomia 3 horas e 50, alternando galeão. 182, galeão e? 350. 182, 350, galeão. Gol 1173, táxi autorizado via pátio e índio. Põe espera, mantém a posição, chame 8895. Ajustado 1011, boa viagem. A 3520 está a 55 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju 120.3. É a volta. Hotel Mike X-Ray Foxtrot, autorizado inicial airbox, até a posição 12 do Pat 1, autorizado. Gol 1173, bom dia, autorizado Leandro Ecolar, vento 140 graus, com 4 nós, ajustado 1011. Gol 1173, decolado 33, chama o controle 119, decimal 35, boa viagem. 935, boa. Gol 1173. 1173, contato radar, sua para o nível 360, direto Leda. Certo Leda, subindo a 360, gol 1173. Bom 976, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1. 251, bom 1173. Alô Salvador, é o Tom Mike, X-Ray Fox, Pitbull, Kevin Rebox, posição 12 do Parte 1. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, boa noite. Vistoria autorizada na pista 9028, chame o terno, mantém escuta frequente. Retorno a São Inferno.